sangue, sorri ao chorar. Cobre o amor na mortalha, pra ele não acordar. Sente no fel desse beijo o agouro da morte a se revelar. A vida sem endereço e sem lugar pra ficar. Vem despedaçado, yeah.